Forma-se agora a Rede Esculachou de Transmissão. Esculachou e você, vá se fuder. 1, 2, 3, 4. A partir de agora, simplesmente o podcast mais idiota de todo o Brasil. Ladies and gentlemen, este é o Esculachou. Senhoras e senhores, estamos chegando para mais uma edição do Esculachou aqui para vocês. Olha só que beleza, que maravilha. Olha a edição, especialmente nessa semana, edição que toda vez a gente grava na quinta, né, 8 da noite. Agora estamos gravando especialmente na sexta, 7h45. Rapaz, eu tive um problema aí do rim, eu quase fui pra bala, rapaz, você é louco. Sabe quem foi isso? Ah. Passou a madrugada aí, ficou a noite inteira ontem aí, mexendo na internet por causa do Black Friday. É verdade, cara. Black Friday aí, a promoção, olha, vamos falar, inclusive, disso. Daí é porque começou meia-noite, já tinha gente... Sites congestionados. As lojas que são 24 horas, a galera já tava ali acampando, né? Eu vi uma reportagem de um rapaz que ele chamou os amigos pra tentarem finalizar a compra pra ele. Levaram em torno de 2 horas pra conseguir finalizar a compra. Nossa senhora, você vê como... Por internet. O negócio fica horrível. Black Friday, a sexta preta, meu amigo, olha só. E, bom, não só disso a gente vai falar. Vamos falar das notícias bizarras da semana. Temos os nossos quadros malucos, como sempre, também aqui você já conhece, né, esses programas de Silvio Jambers, Porta da Esperança. Temos as dicas de inglês, temos também quadros que não deram certo, a Praça é Bosque, vamos ver aqui esse negócio, nos quadros que não deram certo, tem muitas coisas aqui nesse programa que agora está simplesmente começando. Então vamos dar uma lambada aqui pra galera. Bom, vamos começar aqui esse programa bacana. Vamos falar uma coisa, já que a gente começou, né, Black Friday, a gente tem que falar do Black Friday. É uma promoção maluca, né, tudo pela metade do dobro, é o que inventaram aí ano passado. É, né? O que eu tô achando também. Não, viu? Olha, eu vou te falar uma coisa, o que tem de notícia que já saiu da internet é de gente que falou que começou a acompanhar na segunda-feira o preço do produto, né, já sabendo que sexta ia rolar a promoção. Sim. Começou a acompanhar na segunda. Aí era assim, tipo um celular, vamos colocar um smartphone, tava R$800 na segunda. Terça-feira, ele subiu para 960. Na quarta-feira, ele já tava 1.200. Porra! Quer dizer, você é vai... É sério isso? Aí chega na sexta-feira... 799. Que é o preço original. É sacanagem. Não, é sacanagem isso daí. O pessoal tem que ficar de olho. Certo? Eu trabalhei numa escola, que eu não vou divulgar o nome. Certo. No qual eles... Por exemplo, a mensalidade do curso era R$100. Uhum. Chegava ao final do ano, eles colocavam promoção 50% de desconto. Na hora que a pessoa ia lá, então, esse curso de inglês tá num preço promocional de 200 por apenas R$99 por mês. Ei, pilantra! Os caras inventavam que era o dólar, é tudo pela metade do dobro. É tudo pela metade do dobro. É isso que tá. O Black Friday no Brasil, ele já tá sendo até lá fora. Eu vi na Forbes os caras falando que o Black Friday brasileiro é um dos mais fraudulentos que existem, porque a galera inventa o desconto. E tem tal. Site de reclamação, inclusive, aqui no Brasil por causa disso, e uma das maiores reclamações foi justamente a propaganda enganosa. Foi exatamente. Muita gente reclamando. Parece que só hoje, segundo aí um dos sites que eu reclame aqui, que é um dos maiores sites de reclamação, parece que só hoje, desde a meia-noite de sexta-feira, melhor dizendo, né? Já pra galera que tá ouvindo isso em outro dia, já foram mais de 800 reclamações já só nesse dia. Só nesse dia, de gente que fala, ó, esse preço aí não tá certo, esse negócio... realmente tá complicado. Mas bom... Sabe uma coisa que instigou minha curiosidade? O quê? Eu vou citar o nome da loja. Ih, Casas Bahia. Certo. Eles passam um ano inteiro falando que é 70% de desconto. Uhum. No Black Friday tinha que ser de graça, então. Exatamente. Você passar, pegar o produto e ir embora. Você passa, você leva, os caras te dão até um dinheiro, sei lá, pra você levar alguma coisa, né? Porque, pô, se tá todo ano em desconto o negócio, né, pô? A gente tem que ter ciência disso mesmo. Realmente, bom, é Black Friday, né? A gente já deixa o aviso pra galera aqui. O Black Friday, tome cuidado, né? Como você viu, muita coisa barata, parece, né? Que é baratinho, parece que é bacana, mas no final você tá pagando o mesmo preço. Tem loja que não tá participando do Black Friday e tem o mesmo preço das lojas que estão participando. Sim. Quer dizer, que negócio é esse? E tem loja que não tá inscrita no Black Friday, mas eles fazem uma faixinha e colocam lá pra enganar meio mundo. É, meu Deus. E engana. Ai, meu coração. Coração, diz pra mim. Ai, coração, diz pra mim, por que que esses lojistas vagabundos fazem isso com a gente, né? Com o Black Friday, essas enganação. É complicado, olha só. Bom, é o seguinte, começando aqui a 8ª edição, né, do Escola Show, você não deixe de participar, mandar o seu recado, né, pra gente aqui. Esses ouvintes preguiçosos. Não, inclusive, até a gente facilitou isso, criou agora a seção de comentários lá no site, né, você clica lá, vai no site... Vai ter a opção lá, contato, ou é fale conosco, não lembro, tanto faz. Você já preenche o formulário e manda, inclusive para dar a sua opinião, porque hoje a gente tem um certo dilema moral nesse programa, né? Que acontece o quê? É a história do menino Fabrício. Menino Fabrício, porra! Essa história do Fabrício, essa cara. Fabrício queria ser modelo, certo? A gente passou um trote no Fabrício. Né? É um trote que, se você for analisar bem, ele não é tão engraçado assim e tal. Mas a consequência dele é, e a gente vai falar disso daqui a pouco, o grande trote da semana desse programa. Ah, que maldade. Não, brincando com sonhos, brincando, o nome do trote. Brincando com sonhos, exatamente. Exatamente, aí aguenta, né? Aí aguenta, coração, que daqui a pouquinho o Escola Show vai brincar com o sonho do ser humano, olha só. E é o que mesmo? Realmente a gente vai fazer agora um negócio bacana. Bom, enquanto isso não acontece, vamos aos quadros desse programa, vamos a um momento bacana. Relembrando aqui também que daqui a pouco eu vou dar uma dica pra vocês, uma dica de beleza importantíssima. Dica de beleza? Sim. A dica de beleza é muito bom pra galera, tal, os meninos aí que vai sair final de semana, quer curtir. É isso mesmo, é pro garotão aí que quer conquistar a gata. Exatamente. Esse final de semana você fica ligado aí que você vai ouvir. Exatamente. Então vamos agora, nesse momento aqui, para... Olha só, aqui tá errado esse arquivo aqui. Atenção, produção. Cuidado aqui, certo? Tudo errado. Vamos aos quadros desse programa. Vamos agora à Porca da Esperança. Pelo amor de Deus, eu não mereço isso. A Porca da Esperança com Silvio Jambers. Aqui nesse programa sensacional. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Muito bem, moças e rapazes, meninas e meninos, auditório, boa noite. Estamos começando mais uma edição da Porca da Esperança. Na semana passada, nós não tivemos a transmissão da Porca da Esperança, mas nós atendemos o pedido do Joaquim. Ele que pediu, mandou uma carta para o programa, pedindo ajuda para emagrecer, tá certo? Ele recebeu aí o prêmio do programa Viagem para a Somália. Tá certo? Bem, muito bem, vamos agora receber aqui no programa, atenção produção, é quem vai passar aqui, vamos receber agora o Ademir, pode entrar, Ademir. Muito obrigado, seu Silvio, muito obrigado. Muito bem, Ademir, Ademir, você novamente aqui no programa, você vem novamente para tentar realizar um sonho, é isso? É isso mesmo, eu tô querendo, eu quero ser campeão, eu quero ser esportista, campeão, tu vê? Você quer ser esportista, você quer ser um atleta de sucesso, você quer ser campeão, é isso? É isso mesmo, senhor, é. Tá certo, meu bem, tá certo, você só tem sonho maluco, né, Ademir? Tá certo. Você, Ademir, então vamos ver aqui, atenção, você mandou a carta para o programa, nós recebemos aqui a carta do Ademir. Vamos então, Ademir, meu bem, vem para cá, agora vamos ver se o seu sonho vai ser realizado. Você está preparado, Ademir? Está preparado! Tá preparado, então calma, Ademir, segura o coração, atenção, aquele momento agora de suspense. Vamos abrir as Porcas da Esperança! Aí, ganhou, vem pra cá, Ademir, vem pra cá, pode vir, Ademir, ganhou, tá certo. Tô emocionado, novo. Muito bem, Ademir, Ademir, vem pra cá, Ademir, venha pra cá, Ademir, muito bem, estamos aqui, ó, a porta aqui, vamos agora falar com ele que vai realizar o seu sonho, ele é Dana White do UFC, pode falar, Dana. definitely. And yeah, there's been situations. Na verdade, Silvio, nós ficamos sensibilizados com o pedido do Ademir. Inclusive, um dos nossos lutadores decidiu dar o desafio. E se o Ademir ele conseguir vencê-lo agora no octógono, ele será o number one contender pelo cinturão dos pesos pesados. É, Ademir, você vai ter que lutar. Você, vamos colocar Ademir no octógono. Leva ele aí, Rock. Atenção, Rock. Muito bem, Rock. Leva ele lá, leva ele. Isso. Pode fechar o octógono. E vamos chamar aí o Anderson Pinga. Olha lá o Anderson Pinga. Anderson Pinga, você está preparado? Ah, seu vizinho, eu vou dar uma porrada na cara dele. Então vamos lá, valendo. Olha lá vai o Anderson, ele já vai dando jab de direita ali no rosto do Ademir. O Ademir já sentiu a primeira ali, quase saiu catando o cavaco. Ele está desequilibrando o Ademir. Ele vai lá, vai apanhando mais, agora tomou a buquetada na nuca. Olha, de cima para baixo. É incrível, Ademir, ali ele está começando a ficar grogue. Agora lá vai o chute, olha isso. O chute do Anderson Pinga ali, vai ficando atonado, Ademir, atenção. Olha ali, Ademir caindo, agora Ademir vai para cima dele, Anderson Pinga. Anderson Pinga vai batendo, agora vai estrangulando, tá ficando todo roxo o Ademir. Olha lá o Ademir, agora atenção, última respiração. Ele morreu. Mas é muito bom. Mas pra que fazer isso, Ademir? Pra que fazer isso? O Ademir não foi dessa vez. Vamos ter que procurar outro voluntário para a Porca da Esperança. E na semana que vem a gente volta, tá certo? Um grande abraço, tchau! Vamos todos cantar, vamos todos cantar. Esse show vem alegria. Muito bem, estamos chegando com mais uma sessão de English Dicks for Everybody. Trazendo para vocês, é claro, o idioma inglês. É muito importante você falar inglês. O inglês é um idioma fascinante, onde até as onomatopeias acabam mudando. Não é verdade? Você, por exemplo, você no Brasil, quando você vê uma mulher bonita na rua, você fica tentado, você faz o quê? Você faz... Já em inglês, você faria... Vamos às dúvidas. Professor, eu queria saber qual é o significado da palavra medicine. Não, medicine não, o correto é medicine. Medicine é a pronúncia correta dessa palavra. Essa palavra, na verdade, ela é um indicativo profissional muito específico na área do corte e costura. Por exemplo, o alfaiate vira para o cliente e fala: para fazer a calça, medicine da cintura para baixo. Oh, professor, e o significado da palavra affair? Bom, affair é uma palavra muito bonita, inclusive muito usada no ramo da teologia, pois todo mundo já sabe, é dito popular, affair move montanhas. E o significado da palavra ante? A pronúncia correta, atenção, todo mundo, a pronúncia correta é ants. And é a palavra correta. E essa palavrinha, embora curta, é uma palavra muito importante, porque ela serve naquele momento onde você não quer ser perturbado. Por exemplo, você vira para a pessoa que está lá lhe incomodando, o mala, e fala para ele: hey man, vê se não me ends o saco, por favor. Muito bem, Escula News agora. As notícias mais bizarras da semana aqui no Escula News, meu menino, meu garoto. Olha só, esse mogiano do demônio, esse cara aqui é o capeta, cara, não é possível. Mogiano, que já foi até expulso de pizzaria, se torna o terror dos rodízios. É, olha só, o empresário Host Coop, ele não se engane, o nome é gringo, mas ele é mogiano, é daqui de Mogi. Ele tem 34 anos. Não, na hora que eu vi mogiano, você falou esse nome, eu pensei, pô, será que tem o Mogi nos Estados Unidos agora? Não tem. Não tem Mogi nos Estados Unidos. É o nome do cara, sei lá, às vezes é pseudônimo, não sei. O cara já é doente até no nome. Ele é o terror dos rodízios. Ele comeu sozinho 48 pedaços de pizza em um rodízio, o que lhe rendeu uma expulsão do estabelecimento de forma educada e discreta por parte do gerente. E a comilança não para por aí, não. No dia que ele entrou pro Hall da Fama de uma lanchonete lá de Mogi por comer um lanche de 1,5 kg em 23 minutos... Porra! Pois é, o Cook tinha encarado uma feijoada no almoço ainda, pra piorar. Ele comeu uma feijoadinha, depois no lanche foi lá e comeu 1,5 kg de lanche. E eu, quando vou no rodízio, fico o dia inteiro sem comer. Não, cara, e eu pensando que eu era gordo, agora não, não sou mais não. Só tô bom. Não, gordo se é. Ele come isso, não, mas não é gordo, você percebeu? Sacanagem, aí, ele não parece ser gordo. Ele não parece. Não, ele não parece ser gordo, ó, parece um pouquinho, vai, não vai falar que. Pra comer tudo isso, ele tá magro. Pelo amor de Deus, cara, o que tá acontecendo comigo, então? É, boa, pelo amor. Bom, o que que acontece? O cara agora tá no hall da fama dessa lanchonete porque ele comeu 1,5 kg de pão, hambúrguer, queijo, ovos, bacon e outros ingredientes de um lanche chamado Vader, né? Também, boa, pelo amor de Deus, né? Tem que ser mesmo, que nem o Dart. Pra isso, ele precisou de 23 minutos, o melhor tempo até agora, na disputa organizada pelo estabelecimento. Outros 4 competidores também estão no hall da fama, eles conseguiram terminar em menos de 30 minutos, mas todos ali resvalando nos 30 minutos. Ele comeu com folga, aí você vê a história desse maluco aqui no Escola News. Agora, um outro cara que tá muito puto é o chileno, olha o nome do cara, Shakespeare Mozart Armstrong. Olha que chique, bonito, hein? Ele, fala ficar de uma vez só, né? Ele foi votar, coitado. E aí os caras tiraram uma foto do título eleitoral dele quando viram o Mozart aí, né, dando documento. E Shakespeare Mozart Armstrong. Exatamente. Shakespeare Mozart Armstrong Correa Pérez. É lógico, não podemos esquecer também o Correa Pérez no final aqui, ó. Apedidos, né? Os dois nomes Correa Pérez. O Shakespeare agora tá constrangido porque a galera, os mesários, pegaram a foto da certidão dele, do título eleitoral, e colocaram no Facebook. Muitas pessoas compartilharam, né? A galera dando risada. E por causa disso daí, o próprio mesário, né? O Henry Elias Jadue Palma, de 20 anos, falou que não teve má intenção nenhuma e chegou a visitar a família para pedir desculpas diretamente aí pro Mozart. Porém, o Mozart disse que vai fazer uma denúncia contra el Servicio Electoral de la Colombia. Eu não faria de Chile, né? Eu não faria isso. Por quê? Eu bati nos pais, pô. Não, cara. Ué, bicho, vai entender, né, cara? Vai brigar com seus pais que colocou esse nome. Vai entender aonde que os pais escolhem um nome maluco desse daí. Mais notícias aqui, vamos ver agora a história de um policial. Olha só, esse policial canadense é mesmo marotinho ele, não é? Um agente da Polícia Real do Canadá, que sofre de estresse pós-traumático, provocou polêmica na quinta-feira ao solicitar permissão para consumir maconha durante o serviço. Porra! Bicho, olha só, o cabo Ronald Francis declarou à imprensa que obteve autorização para fumar maconha como tratamento, mas que seus superiores rejeitaram a terapia durante o seu horário de serviço por temer danos à imagem da polícia. Ah, vai, é mesmo, cara? Pelo amor de Deus. Não, pensa, ele vai dar um enquadro em quem desse jeito? Não, pelo amor de Deus. O ministro canadense da Justiça, o Peter McKay, afirmou que aceitar o pedido seria um péssimo exemplo para os canadenses. Francis revelou à TV que fumar maconha lhe permite aliviar os sintomas, o estresse pós-traumático, que antes fazia com antidepressivos. Ele tá falando aí, né, sobre a diferença que faz, o tratamento, blá, blá, blá. Mas olha, eu vou falar a verdade pra você, por mais que isso daí a gente não caiba, a gente discutir se é bom ou não, um policial fardado fumar maconha, né, meu? Não, ele vai chegar naquele grupinho que tá fumando uma marola, vai chegar nos caras, os caras vão querer esconder ele, deixa eu fumar na B. Daqui a pouco tá assim, cara. Pelo amor de Deus, a polícia canadense, sensacional, você vê aí, trazendo sempre novidades, né? Agora tem a polícia montada, né? E agora também a polícia chapada. Né? Escola News. Sucesso. Agora vá pra cadeia. É a polícia te levando, eu aqui fico zombando do teu jeito de viver. Agora vá pra cadeia. É sensacional essa canção. Agora, olha, vamos falar o seguinte, já falamos de notícia, já falamos de muita coisa bacana. Agora é aquele momento... Eu não sei se é um momento chato e tal, se é um... Por favor, trilha apropriada aqui até pro momento... Vamos falar um negócio sério, porque começou numa brincadeira, né? Começou uma brincadeirinha bonitinha e tal, e aí acabou que parece que virou uma trollagem. Não sei, você, por favor, a gente vai agora pro trote, certo? Por que eu tô falando isso? É pra explicar bem pra vocês, certo? Por favor, deixe sua opinião. Deixe a sua opinião lá no nosso site, esculachou.com.br. Você clica em fale conosco, em contato. Tem ali no menu, meu amigo, se vira, certo? Tô grosso, tô bacana. Vai lá, procura o formulário e manda a sua opinião, porque é o seguinte: o que a gente fez, eu acho, por um momento eu parei pra pensar. Na hora eu tava de boa, mas agora eu parei pra pensar. Eu acho que isso não se faz. Eu acho. Eu já mudei um pouco a opinião. Já? Olha, já. Eu tô me invertendo de opinião de novo. Não, beleza. Eu achava que a gente tava muito maldoso, mas toda vez que eu vejo ele postando foto, eu vi que ele devia ter um pouco mais de noção. Então vamos fazer o seguinte, pra galera entender logo, vamos à história de Fabrício, vamos ao trote aqui no Esculachou. Ouça com carinho, ouça com atenção essa brincando história. Brincando com sonhos. Exatamente, e deixe depois a sua opinião. Vamos lá. Muito bem, trotes aqui no Esculachou. O negócio é o seguinte: a história de um menino que quer ser modelo. Abner, por favor, nos fale do Fabrício. O Fabrício postou no Facebook que foi em uma agência de modelo. Está tudo certo. Só tenho que agora esperar eles me chamarem para trabalhar. Não vejo a hora de começar. É isso que eu quero para minha vida. Mesmo que ninguém acredite que posso, mas o meu Deus confia. E sei que nele tudo posso. A opinião dos outros não me importa. Realmente, muito bem, muito bonito, bem dito pelo Fabrício. Ele quer ser modelo, não importa o que os outros pensem, não importa se ele é feio. Então vamos agora dar esse emprego dos sonhos a Fabrício. Vamos lá. Alô? Alô, Fabrício Custódio? Eu mesmo, pode falar. Oi, Fabrício, tudo bem? Aqui quem fala é Jaime Vincent. Eu sou da agência... Tudo bem com você? Tudo bem. Então, o Fabrício, é o seguinte, a gente recebeu a sua ficha aqui no final de setembro, mais ou menos. Só que apareceu aqui um projeto agora, onde provavelmente seu perfil se encaixa, né? Então eu tô ligando para você para ver se teria a possibilidade de você vir até aqui à agência, poder conversar, para a gente ver se realmente você pode participar do projeto com a gente. Sim, tô sim. Eu como é que queria participar, sabe? Ah, é? Mas no caso... Então, legal. Diga. Pode falar. Não, desculpa. Você já teve alguma experiência como modelo na área? Não. No momento, não. Certo. Quantos anos você vou tem? Vou primeira vez. Oi? Quantos anos você tem? Tenho 23. 23, tá certo. É que eu recebi sua ficha aqui, ela veio meio incompleta até. Que agência que você fez a sua ficha? Eu fiz a ficha na agência que fica em Tatuapé. Qual agência, desculpa? Na agência. Ah, na né? Espera só um minutinho, tá? Rapidinho. Tá bom. Thelma, vê pra mim, por favor, a ficha do Fabrício. É do Tatuapé. É o Fabrício Custódio, tá? Vê lá pra ele, pra minha ficha. Pede pra eles mandarem a do Tatuapé. Isso. Tá bom, obrigado. Oi, Fabrício. Então, deixa eu te falar. Você nunca trabalhou nessa área? Não. Certo. Você fez a sua ficha quando? Você tem ideia? Quando eu fiz minha ficha? Sim. Tem tempinho já, viu? Eu não me lembro. Tipo, eu fui. Mais ou menos assim, um mês, mais ou menos, você tem ideia? Um mês. Certo, um mês, tá. É, o que eu recebi... Não, eu recebi aqui sua ficha, foi no final de setembro, né? Bom, mas tudo bem, deixa eu te falar, Fabrício. Você pode me dizendo como é que você é fisicamente? Porque eu não tô aqui com sua ficha completa, né? Já pra gente ir acelerando. Eu sou, assim, moreno. Eu sou negro, só me considero moreno, sabe? Certo. Tenho 1,60m. Uhum. Sou magro. Certo. E olhos castanhos. Bacana. Certo, você, seu porte físico, você quantos quilos mais ou menos? O quilo? É. 56, tá certo. Então, cintura fina, cintura média, mais ou menos como? minha cintura é fina. Certo, muito bem. É bom que eu tô... O projeto, deixa eu até já passar para você mais ou menos do que é, tá, Fabrício? Esse projeto, quem recrutou a gente foi a Agência Nacional de Imprensa, que é responsável pelas campanhas do governo federal, não é? E eles estão querendo fazer um comercial. Então, o que eu estou procurando são realmente pessoas bem brasileiras, né? Bem, a característica bem brasileira, bem... Você que é moreno mesmo, eu acho que vai ser... O principal pra gente... Pera só um pouquinho que acho que chegou sua ficha aqui. Oi, Osana. Ah, obrigado. Tá. As fotos estão aqui também? Tá bom, obrigado. Oi, pronto. Chegou aqui a sua ficha. Eu tô vendo aqui até, inclusive, suas fotos. Deixa eu te falar, então, do projeto. O projeto é o seguinte. Vai ser uma gravação de um comercial. Vai ser feito na Amazônia, né? No estado do Amazonas. Nossa agência vai levar... todo o casting, todo o pessoal vai acertar hospedagem lá num resortzinho 3 estrelas, né? Que vai ser um período de uma semana essa gravação. E a gente vai ter uma ajuda de custo de R$2.800, certo? Aí, no caso, você teria que ter disponibilidade para viajar. Você tem? Então, eu trabalho num prédio comercial. Certo. Aí, no caso, eu teria que conversar com o zelador, né, sobre isso. Sim, mas você acha que tem essa possibilidade dele te liberar por uma semana? Não, bem que eu queria ver o meu sonho. Não, então tem que dar uma olhadinha lá, porque se for o caso, a gente pode, como é seu trabalho, a gente pode até aumentar a ajuda de custo, entendeu? Inicialmente o que a gente está oferecendo é R$2.800, mas se for ao caso aí, dependendo aqui do seu teste, eu gostei bastante das suas fotos aqui. Então a gente está disposto até a poder aumentar essa ajuda de custo para quem sabe aí uns R$3.500, eu acho que dá para a gente chegar nesse valor. Entendi. Quando você fala no custo de R$2.000, no caso é o valor que eu vou estar fazendo comercial? Exatamente, você vai ganhar esse valor, né, que é pelo seu trabalho, no caso R$2.800, se você tiver algum problema lá para ser liberado, se você, não sei qual decisão você queira tomar, a gente pode aumentar para R$3.500, você vai receber esse valor, fora a hospedagem tudo paga que você vai ter lá, você não vai ter problema de gasto nenhum lá. A hospedagem é por conta da agência, alimentação também, lógico, né? E, então, você não vai ter problema nenhum. E qual é o nome dessa agência? Toda merda. Sim, no caso, teria que fazer um teste, né? Ou não? Não, então, no caso, você teria que vir aqui conversar com a gente para a gente poder acertar os detalhes, porque, olha, eu vou te dizer, é quase praticamente certo, entendeu, que a gente fecha com você, porque a gente vai precisar de bastante gente para esse comercial, né? Um comercial do governo federal, então vai precisar de muita gente para fazer a campanha, né? Então, você tem o perfil certo que a gente precisa. A gente precisa de gente com brasilidade, né? A gente não dá para pegar aqueles cara loirinho, de olho claro, que não é a cara do Brasil, né, meu amor? Você sabe como é. Então, no caso, seria mais para você vir aqui, para a gente poder acertar detalhes. Por exemplo, data, a gente vai estar saindo com o pessoal no dia 6 de dezembro, né? Para a gente tentar já resolver isso e deixar todo mundo tranquilo antes do Natal, né? Para não atrapalhar ninguém. Então a gente estaria saindo dia 6 e aí a gente voltaria dia 13, né? São 7 dias lá na Amazônia. Entendi. Aí essa agência fica na onde? A gente fica aqui na Nações Unidas, você conhece? Não conheço. É próximo do Ibirapuera, do Parque do Ibirapuera, né? A agência Nações Sim. Unidas é na Nações Unidas número 1820. Entendeu? Aí a gente podia ver, então, isso daí, se você puder vir. Amanhã, deixa eu te falar até sobre o comercial, porque eu falei do serviço, tudo, mas eu não te falei do comercial em si. O comercial, como eu te falei, o governo federal está fazendo, ele está fazendo um comercial sobre várias frutas, incentivando o consumo de frutas no geral, né? E esse comercial que a nossa agência pegou, é no caso sobre a manga. A gente vai gravar na manga, aliás, na Amazônia, um comercial sobre a manga, falando das propriedades, que a manga é antioxidante, que é repleta de vitamina Z, e aí, no caso, você aparece bem na hora do slogan. Então, é por isso que eu estou até te falando de aumentar essa ajuda de custo, porque eu gostei bastante do seu perfil, você vai ser praticamente a última pessoa aparecendo no comercial, que é na hora do slogan, né? Que vem o slogan, tá? O governo federal incentiva o consumo de manga, tão gostoso que até o cão chupa. E aí aparece você, chupando manga, dando um sorriso lindo. Entendi. Entendeu? Então, se você puder vir amanhã pra conversar com a gente, você vai ser o novo cão chupando manga do governo. Ah, é? É. Seu nome é? Meu nome é Jaime, Jaime Vincent. Vou pegar uma camisa aqui e vou marcar, tá bom? Tá bom, pode marcar. Tá, você aguarda um momento? Aguardo, lógico. Ai, gente, acho que achei o rapaz certo, gente. Olha a foto dele. Não, o rapaz é bom, o rapaz é bom. É muito bom, gente, muito bom. Muito bom mesmo, eu acho que... Pode falar. Oi, oi. Então, é a Avenida Nações Unidas... Tá, pera, Nações Unidas... 1280. 1280? 1280. 1280? Isso. E na Ibirapuera? Isso, Ibirapuera. É praticamente de frente pro parque, né? De frente praticamente pro portão 9 ali... É, não tem erro. Então, Jaime, eu trabalho das 8 às 5. No caso, sim, poderia passar depois do meu serviço? Oi, não entendi, desculpa. No caso, eu trabalho das 8 às 5. Eu poderia passar aí depois do meu serviço? Sim, você sai às 5 da tarde? É, às 5. Ah, não, tudo bem. Você chegando aqui até umas 8, entendeu? É, dá pra você chegar até as 8? Você acha que dá? Dá sim. Não, tudo bem, porque se não der, você fala que a gente espera. Na verdade, a gente está aqui, como eu te falei, até as 10, né? Mas qualquer coisa, se você puder vir então aqui amanhã, eu já aviso todo o pessoal, eu mesmo vou estar aqui no período da tarde toda, até porque eu preciso resolver esses negócios do projeto que estão me deixando louco, e aí você pode vir que a gente conversa pessoalmente já dependendo do caso, a gente já bate uma sessão aqui de fotos, sem custo nenhum, e você já assina com a gente. Ah, entendi. Ô, Jaime, eu moro aqui na zona de e trabalho no Certo. Acho que vou chegar umas 9 horas ou 8 e meia. Não, tudo bem. Então eu vou já deixar o pessoal aqui avisar, pelo menos o Larry, que também é responsável pelo casting, pra ele esperar comigo aqui. A gente espera você, não tem problema nenhum. Ok. Bem, vou sim. Tá bom, então. Então amanhã eu estou te aguardando. Você anotou direitinho o endereço, né? Anotei. Tá, República. É Nações Unidas. 1280. Sim. Ibirapuera. Beleza, tá bom. Você falou que você chega umas 8h30, 9 horas, mais ou menos? Sim. Tá bom, então. Então a gente vai estar te esperando, tá? Tá bom, então. Tá bom, então, Fabrício. Um grande abraço, uma boa noite pra você e parabéns, viu? Obrigado, viu, Jaime? Nada. Muito aí, então. Que isso. Tchau, tchau. Tchau, fica com Deus. Mancada. O cara feio desse querer ser modelo. Agora fica a questão, né? Agora fica a questão. Ele foi convidado a comparecer à agência e nesse momento deve estar a caminho da mesma. Me sou uma dúvida. Ah, será que ele vai chegar chupando manga pra poder mostrar que ele serve pra campanha? É capaz, é. Aí está. Estamos aguardando ele com os fiapos nos dentes. Não, bicho, é. Agora fica aí a... Fica a sua opinião. A sua opinião é importante. O que você acha? Né? Acha que a gente foi longe? Acha que tá bom? É porque eles não sabem como que é a pessoa, né? Ah, mas agora também se a gente botar a foto do cara, a gente toma processo, né? Então não dá. Aí fica difícil. Aí. É o Skula Show aqui no mundo maravilhoso do podcasting. E bom, vamos fazer o seguinte, agora que vocês ouviram esse trote longo, por sinal, né? Um trote bem comprido, vamos a um momento bacana que é um momento dos nossos intervalos. Sim, um momento dos nossos intervalos pra gente dar aquela respirada e voltar já aqui nesse programa sensacional. Segura aí que a gente já volta, mamãe. Espera aí só um momento, que já vão voltar esses dois jumentos. Vai viajar no Natal com alguém? Ah, sempre Itanhaém! Seja bem-vindo a Itanhaém, um paraíso esquecido, inclusive pelos garis. As areias mais verdes, repleto de sacolas, palitos de sorvete e coco velho. A água já tá até dura e não dá nem pra nadar. Venha para o Natal e fique até o Ano Novo, internado com dengue no posto de saúde. Sempre tem aí! Uma campanha da Secretaria do Meio Acabado. Apoio Primeira Mão. Primeira mão na cabeça, depois dá uma voltinha. Muito bem, nós estamos aqui com o Chopitonto e agora a parada é na Drogaria do Cido. Remédio mais barato porque tá tudo vencido. Fala, Cidão, promoção de Natal? Exatamente, pra criançada que cai se machuca que adora o algodão doce. Agora temos também o band-aid de caramelo. Olha só que beleza, e na área da higiene, Cidão? Pra higiene temos aqui o Rolon, que é, como todos sabem, um sabonete íntimo masculino, tá? Pela metade do preço. Olha que maravilha, só e o Dove, tem Dove? Pela metade do tamanho também. Olha só, mas que beleza, hein? E o Dove, tem Dove aí na promoção, Cidão? Tem sim, quanto mais você comprar, maior a promoção. Se você levar 3 Dove, é bom, todo mundo sabe que 3 Dove dá 36. É isso aí, e muito mais você encontra aqui na Drogaria do Cido, na rua Acadêmico Rafael Mangeba, número 41. Vem pra cá! Vem! O podcast que te pega aí. Esculachão. Muito bem, estamos de volta e vamos ao Escula News. Escula News. Olha, beleza, Escula News. Olha, a trilha entrou toda bugada agora. O que, que aconteceu? Olha, ah, descobri, aqui, ó, agora sim, muito bem. Bom, vamos às notícias malucas. Olha só, um hospital, vocês já ouviram falar da expressão de que na China o negócio é tão louco que se você é fuzilado, a família paga bala, né? Então agora vê a notícia, hospital na China pede que paciente compre o próprio bisturi para cirurgia. Agora não tem mais desculpa. Aonde? Né? Na China, onde mais vai ser? Ó. A família de uma paciente no Hospital do Trabalhador em Liuzhou, na China, ficou revoltada quando a instituição pediu para que a mulher comprasse o próprio bisturi para a realização da cirurgia. Porra! É, bicho. Momentos antes do procedimento, o doutor teria se dirigido à família e pedido gentilmente para que adquirissem o instrumento avulso por cerca de R$380, utilizado para a realização de uma cirurgia no pulso. Preocupados, a família acabou comprando o bisturi por conta própria para que fosse usado na cirurgia. Revoltado, o genro da paciente escreveu uma carta em um site fazendo com que a postagem fosse compartilhada mais de 16 mil vezes. Também na China? Na China, né, bicho? O hospital acabou respondendo aí falando que tinha equipamento para fazer a cirurgia, mas com esse bisturi indicado, o procedimento é muito menos invasivo e com tempo de recuperação reduzido. Engraçado que isso não é grátis, né, pros caras? É isso aí. Aí essa cara. Imagina se você filmar um videozinho dando um peido e postar no YouTube. No mesmo dia já é o líder de visualização. Exatamente. Lá o negócio é maluco e você vê aí que agora, além de pagar bala, a galera paga até os próprios bisturi. Agora, uma mulher que tem pouco ciúme, a linda, hein? Olha que mulher linda, você vê. Eu pensei foto. Que eu tinha visto mulher neurótica na minha vida, hein? Eu também. Atenção, meu querido Paulinho, você está liberado. Palmas pra você, a tua mulher é santa. Porque essa daqui que é louca, olha só. Ele interpretou Jesus em algum filme? Não, esse cara não, mas ele tá apanhando que nem Cristo dessa mulher aqui, viu? Vamos ver a história dele aqui, ó. A Debbie Woods, ela é uma britânica de 42 anos. Ela foi diagnosticada com uma síndrome de ciúmes delirante. Parece até aquelas doenças estilo do pica-pau, né? Tipo síndrome galopante. Ela tem a síndrome de ciúmes delirante. Ela tá fatimando ele. Ela tá fatimando, exatamente. Expressões que a gente inventa aqui no programa. Fatimando, ela tá fatimando ele. É devido ao comportamento paranoico que ela mantém ao lado do noivo de 30 anos, certo? O que que acontece? Ele vai pra loja de conveniência. E quando ele volta, ela pega um detector de mentiras pra ver se o cara se o cara tá falando a verdade. Se ele foi mesmo lá, ela fez um depoimento na loja, ele foi e tal, vai lá. O que você olhou nas prateleiras? Exatamente, tal, pra ver. E o que que acontece? Numa entrevista aí, ó, a mulher, ela falou que ela tem a síndrome de Otelo. Eu não fui pesquisar essa síndrome. É síndrome de otário. Não, pode ser também, cara, porque pelo amor de Deus, essa síndrome é maluca, olha só. Ela falou aqui, ó, que ela não deixa ele ver televisão, certo? Não deixa ver televisão, porque tem mulher na televisão, entendeu? Então não pode ver televisão, olha só. Ele não pode demorar mais que 15 minutos, senão ela já bota ele no detector de mentiras aí pra ver se ele tá mentindo mesmo ou não, né? E mesmo assim, o rapaz de 30 anos, o Steve Wood, o marido desse demônio, ele diz que é muito feliz no relacionamento e que às vezes fica nervoso na hora de se submeter ao detector. Aí ele disse aqui, ó: às vezes eu fico nervoso e o teste dá inconclusivo, porque meu coração está disparado, o que faz com que Debbie duvide de mim. Só tenho que dizer que não atraí e rezar pra que ela acredite. Pelo amor de Deus, cara, que tem que dar um tapa na cara desse maluco, tem que apoiar. Olha, uma coisa eu vou ser sincero, ele vai ter que continuar usando esse negócio. Sim. E vai ter que continuar namorando com ela. Caso contrário, é caixão e vela preta. Exatamente, agora, bicho. Do jeito que essa mulher é, você imagina se ele termina. Ih, bicho, é gaveta gelada, meu amigo. Agora um recorde, olha só esse cidadão, esse cara é demais, esse cara é legal, é o Henry Earl, de 64 anos, ele foi preso na cidade de Lexington, em Kentucky, certo? Só que o negócio é que a ficha dele agora já passou de 1.500 prisões. Porra! Olha só, esse negão é do caramba, hein? Olha só, a maioria das acusações é contra conduta desordeira, né, embriaguez. Ele foi preso pela primeira vez em 1970 por porte ilegal de arma. Aqui no site da Globo tá escrito porte ideal de arma. O que é isso, cara? Olha, não, eles estão dando uma cabaçada atrás da outra. Pelo amor de Deus. Ele acabou se tornando uma figura conhecida, tal, tem até um próprio artigo na Wikipédia. Pode procurar Henry, com H, né? Henry Earl. E-A-R-L. Apelidado às vezes de James Brown, o homem chegou a ganhar um site no qual são postadas as informações mais recentes sobre seu paradeiro, além de manter um registro de suas atividades ilegais. Já no YouTube, tem um vídeo de 4 minutos que compila as principais imagens de Earl tiradas na hora da prisão. Esse vídeo vai estar no link da página de publicação desta daqui, que é a 8ª edição do podcast. Você vê, esse cara gosta pouco da cana, hein? Gosta pouco de ser preso. Gosta pouco. É isso aí, notícias do Escola News aqui nesse programa sensacional que é o Escola Show. Obrigado, Escola News. Escola News. Muito bem. Aí, e agora, dicas de beleza? Dicas de beleza? Vamos. Olha, eu gosto de dicas de beleza, Abner Rodrigues, ensinando a galera a ficar bonita. Até porque quando você sai, vai pra um rolezinho, alguma coisa, geralmente você não vai sozinho. Sim, quando não, você não, é solteiro. Não. Se você vai geralmente sozinho, em galera. Não, você não é sempre forever alone. Não, e se o cara vai sozinho é porque ele tá mal intencionado, já ele já tá querendo pegar a cocota, né? Ou então tá porque ele tá realmente na pindaíba e não tem ninguém que tope sair com ele, né? Bom, tudo bem. Pode ser. Mas e aí? Uma dica pra você: você vai sair com uma galera. Você tá apaixonado, a fim de ficar com alguém. Tá a fim de chamar atenção. Por causa da beleza? Sim. Ande com pessoas mais feias que você. Exatamente. Na lógica, bom, porque isso daí é o contrapeso, o contraste, né? Importante. Diminui a concorrência. Exatamente, você fica bonito. Exatamente. Linda dica. Essa realmente é lógica. Não vai arrumar os caras, né? Pô, pra arrumar aqueles. Vou sair com os brother, aí vai ver os brother tudo bonito, tudo, né? Cabelinho style. Vai sair com o loirinho de olho verde, com o moreno Sara, você tá ferrado. A mina vai escolher os caras, né, bicho? Esse final de semana fica o nosso conselho do Escola Show: saia com gente feia. Antes com o Fabrício. Exatamente. Antes, pelo amor de Deus, que macaco. Eu tô até agora triste pensando que nesse fato esse horário, mais ou menos, ele deve estar chegando lá no Ibirapuera. Ah, meu Deus do céu. Não foi ontem. É verdade, foi ontem, né, cara? Então ele já foi e já voltou. Ele já foi. Não, ó, o Facebook do Fabrício, ele falando aqui, ó, depois do trote, a mancada, olha a mancada. Ele virou aqui, ó: gente, tô muito feliz, recebi uma notícia muito boa, agora mesmo, tenho certeza que foi Deus. Está me abençoando. Agora vou estar resolvendo. Espero que dá tudo certo. Obrigado, Jesus. Coloco Deus na frente para que ele possa me livrar de todo mal. Mas se ele não der certo como modelo, eu já arrumei uma profissão pra ele. O quê? Operador de telemarketing. Dá. Com esse gerúndio todo, vou estar resolvendo. Exatamente. Dá pra ele arrumar um trampo desse daí. E ele começou aqui, ó: cadê meus amigos pra compartilhar essa notícia boa? Será que é verdade o negócio da agência? Ele começou a ficar preocupado. Isso ele postou depois do horário que era pra ele ter ido na agência. Então é capaz dele ter ido até o local. Por isso que ele postou isso. Ih, rapaz, então ele se lascou mesmo. Ele se lascou, deu certo a trollagem. Você acha, aí você ouvinte, acha que a gente se excedeu nessa daí? Essa brincadeira foi longe demais? Deixa sua opinião. Vamos dar um retorno pra ele essa semana? Essa semana? Essa semana? Pra semana que vem a gente descobrir se ele foi mesmo ao local? Vamos dar uma ligada pra ele? Opa, com certeza. E na semana seguinte vocês vão acompanhar o resultado. Tá certo, então. Tá certo, tá combinado. Vamos ficar agora, então. Tá, nossa, eu quero ver o que você vai tramar, menino. Eu já tô começando a ficar preocupado, mas vamos agora aos quadros que não deram certo. Exatamente, os quadros que não deram certo essa semana com a Praça é Bosque, sei lá. Escola Show apresenta quadros que não deram certo. Gente, tá começando mais um A Praça é Bosque. Vem pra cá, vem advogar aqui. Meu bom juiz, não bata esse martelo nem dê a sentença. Oi, aí, boa tarde, sou o doutor Casalberto, tudo bem? Tudo bem, advogado, mas você parece abatido, cara, cansado. O que que tá acontecendo com você? Ah, rapaz, é verdade, tô cansadão mesmo, sabe por quê, cara? Ah, eu acho até que eu já sei, rapaz, eu sei que você tá cansado, sabe por quê? É porque você tá todo dia na vara. O que é isso, seu Casalberto? Isso daí não tem nem graça, pelo amor de Deus, pô. É claro que tem, rapaz. Olha, até o meu filho tá dando risada ali, olha lá. Olha só que engraçado. Pô, que engraçado o que, rapaz? Você tá brincando comigo, hein, ô Casalberto? Eu te respeito aqui, mas você já tá tirando com a minha cara, hein? Aí eu vou ser obrigado a descer a mão na sua cara, hein, ô seu bem-sapato. Vem aqui, eu vou comer a porrada agora. Peraí, boa noite aos ouvintes do Escola Show. Aqui estamos de volta com o English Dicks for Everybody. English Dicks for Everybody. Com English Dicks. Não, pera. Você tem que falar de uma vez, meu. Mas não pode ficar. Porra. Bom, não, vai. Voltamos com mais dicas de inglês. Pode voltar. Muito bem, ô professor Salsicha. Me fala o seguinte: qual é o significado da palavra Sky? Isso, na verdade, é um indicativo de consequência que o Luiz pode sofrer. Um exemplo disto: o Luiz sobe na escada para trocar a lâmpada. Se ninguém segura a escada, o Luiz cai. Que legal! Muito bem, professor. E o significado da palavra power? A palavra power, na verdade, é um indicativo. É, tá me imitando. Para de me imitar. Power, na verdade, é um indicativo de agressão. Um exemplo claro disso. Ei, você, fica na moral, senão tu vai levar um power. Ah, que legal. E por acaso, qual que seria o significado dessa expressão muito bonita? É a expressão a início. Na verdade, o significado da palavra início surgiu após a averiguação da ONU nas armas do país sírio. Um exemplo claro disso. Um exemplo claro disso. Na Síria, a início. A início de longo alcance e a início nuclear. Escola News. Muito bem, Escola News agora. Vamos aqui a duas notícias rapidinho, até porque a gente tem um assunto muito interessante para tratar também ainda nesta edição. Vamos aqui, olha só, a gente já são, na verdade, atualizações de duas notícias que a gente já deu aqui no Escolação, né? Primeiro foi o caso da professora, a Christy Nicole DeWisi, que ela tirou foto para Playboy, né? Acontecendo isso direto recentemente. Então, ela, não, foi aquele caso lá, ela tirou quando tinha 18, virou professora. E quando ela chegou aos 21 anos, a galera na escola descobriu que ela tirou as fotos peladas dos alunos e tal. Nem você sabe como os moleques, né? Não sei o que, fica tudo pra lá, né? E aí causou uma comoção e ela foi demitida, certo? Demitida. E agora a galera tá fazendo um abaixo-assinado, a galera da escola, pra que ela volte a dar aulas lá. Inclusive, esse abaixo-assinado aí já tem mais de 300 assinaturas. Tem assinaturas não só dos alunos, como também de muitos pais de alunos, né? Se solidarizaram, né, Camu? Não é porque ela mostra a xiranha 3 anos antes que ela vai mostrar na sala de aula. Exatamente. Não, isso é verdade. E é porque é mesmo. Não tem, acho que, um cabimento. Mas é uma moça bonita, né? Uma moça bonita. Essa é vinheta do Zé. Não, me tira, me desconcentra. Zé, esse daqui não, Zé. O Zé nem chegou. O Zé, deixa eu chamar o Zé aqui. O Zé, meu querido Zé, seja bem-vindo aqui ao Esculachou. Zé, é, essa história aqui da Christine Poli, ela que tirou foto, ela tirou foto pelada quando tinha 18 anos, certo? Pish, Maria, foi mesmo. Foi. Quando ela tinha 18 anos, ela tirou as fotos, certo? Aí, você sabe, né? Molecada, é... sabe como é, né? É, pois é. É isso mesmo. Então, aí o que que acontece? Ela agora foi demitida e agora a galera tá pedindo pra ela voltar com abaixo-assinado, Zé. Como é que pode, né? Foi mesmo. Foi mesmo, cara. Você vê. O que que você acha disso daí, hein, Zé? Olha, assim como são as pessoas, são as criaturas. Tá certo, Zé. Muito obrigado. O grande Zé aqui dando as opiniões dele aqui no Escula News. E agora também outra notícia, é, foi a moça que a gente tinha falado, uma pianista, a vizinha estava processando ela, porque ela ensaiou, né, sempre durante 40 horas semanais na orelha da vizinha, ela estava falando aí que tinha danos psicológicos, não sei o que, fazendo a denúncia aí dela por poluição sonora, né? A pianista Laia Martin, né, ela foi absolvida pela justiça nessa terça-feira. Ela deve ter provado que toca bem. Não, é, a ação aí, ela... O que que acontece? O julgamento, a pianista negou a acusação. Ela disse que chegou a isolar acusticamente o lugar onde ensaiava. Mas segundo aí a pianista, a vizinha ficou obcecada em prejudicar a vida dela. Tanto que, né, chegou a fazer aí um processo contra a vizinha. Isso não deu em nada, a justiça foi... Imagina se a moda pega aqui no Brasil. Não, é. Cláudia Leite vai... Ia todo mundo... Ia todo mundo tomar processo. Tava tudo Carlinhos Brown. Tava todo mundo lascado aqui. É, pois é. Escula News, senhoras e senhores, saindo do ar aqui. Escula News. Agora deixa eu perguntar pra você, Abner. É um negócio muito interessante. Você, por acaso, ficou sabendo... Cadê a trilha aqui de fundo, por favor? Trilha de fundo, muito bem. Você ficou sabendo do Lulu? Lulu? Lulu? Lulu? Lulu, não? Ficou sabendo? Lulu. Aplicativo Lulu? Ah, sim! Aplicativo, fiquei! Lulu. Bicho, que sacanagem, né, cara? As mulheres fazem a avaliação dos homens. Vamos falar de Lulu agora? Vamos falar de Lulu, porque é o seguinte. O Lulu, pra quem tá sabendo, todo mundo tá sabendo, até porque se você entrar agora na Play Store do Android... É o aplicativo mais baixado, tá lá no destaque. Eu fui procurar, né, tal... Né, mas não consegue baixar. Não, eu consegui baixar, tal, só que o negócio... Mas você não consegue visualizar. Exatamente, você que é homem, pra você abrir o Lulu, você tem que... Pra você abrir o Lulu é um negócio engraçado, né, cara? Não é pra abrir o Lulu. Menos não. Mal do que abrir. É pra abrir o Lulu, tá, gente? Vamos deixar claro isso daí. Pra você se conectar à rede, o Abner tá se cagando lá aqui, ó. É que vocês não têm imagem pra ver nesse momento, mas beleza. É, o que que acontece? Graças a Deus. Pra você abrir, se conectar à rede do Lulu, você precisa da sua conta do Facebook. Sim. Se a conta for no nome de um homem, você entra, você vê perfis, mas você não vê avaliação, nota, hashtag e tal. Se você for mulher, você já tem todo o acesso completo. Você imagina, né, o quanto de conta fake que vai aparecer? Foi a primeira coisa que eu parei pra pensar, você acredita? Exatamente, aí o que que acontece? Eu dei uma olhadinha, pedi pra minha mulher conectar, entendeu? Ela baixou, foi mó luta, o negócio tá lento pra caramba, porque é um monte de gente conectando, né? Bombou aqui no Brasil. E aí eu fui procurar algumas pessoas e tal. O esquema é o seguinte: você tem uma nota média ali, que vai de 1 a 10, hashtags para o bem e hashtags para o mal, né? Por exemplo, é... E a avaliação geralmente é feita por ex. Isso, exatamente. Bom, é, aí que tá a questão, né? Por ex ou por qualquer mulher que esteja, sim, conectada ao Lulu. Qualquer mulher pode virar aí, né? Eu vou lá e respondo o questionário e tal. Escolhe hashtags pré-determinadas e aí o negócio serve lá para julgar as pessoas. O que parece até interessante, mas tem muita gente que não gostou, porque afinal o Lulu, ele não precisa da sua autorização para botar o seu perfil lá. Ele automaticamente... E aparece o perfil da pessoa? Aparece, funciona assim. Eu tô conectado lá, vamos supor que eu sou uma linda donzela, certo? Estou conectado. Uma donzela dá pra acreditar. Tá bom, beleza. E aí, o que que acontece? Eu tenho você na minha lista de amigos. Vai aparecer lá, Abner Rodrigues. Se eu quiser, você não tá Lulu, você não conectou em Lulu, você não conhece porcaria nenhuma de Lulu. Só que aí eu vejo lá o seu perfil, já que você é meu amigo, e decido por responder o questionário e colocar lá a minha avaliação sobre você. As outras mulheres já podem automaticamente achar você lá e fazer a mesma coisa. Entendeu? Aí que está o negócio. Então aí você já publicamente está para toda a galera com a sua... Né? Tem gente, por exemplo, um cara aí acabou processando o Lulu. Foi, eu fiquei sabendo. Acabou processando o Lulu. O que que acontece? O cara não pediu pro perfil dele estar lá, e aí chegou lá algumas hashtags para ele que não eram muito... Não eram, por exemplo, Bafo da Morte era uma das hashtags do cara. Então, imagina só a situação. O cara processou, o Lulu tá rolando uma ação. Já tem rolando também aqui, ó. Tem muitas sem carteira. Já tem também sites aqui, olha só. Do mesmo criador do Namoro Fake, que era aquele site que você contratava alguém pra aparecer no Facebook falando que te ama, né? Aquela coisa bem patética. Agora existe eles lançaram... isso? Não, existe. Agora também existe o Lulu Fake. Lógico, que também a mesma empresa lançou. Você agora pode receber reviews positivos no perfil do Lulu. Você paga lá um valorzinho e a galera começa, várias meninas falando que não, você é bom, legal, tal. Pulando todo mundo e tal, não sei o que quer dizer. Eu vou te falar uma coisa. Por que que a gente diz tudo isso? Por motivos... Torpes, exatamente. A gente não tem muito o que fazer, tem que rolar o programa e a gente fala do Lulu. Mas olha, é uma porcaria. Eu tirei meu perfil, desativei. Eu não fui lá no site clicar lá não pra desativar. Eu mandei um e-mail pros caras falando, eu não cliquei na primeira vez e não vou clicar agora. Seu nome apareceu? Apareceu, pô, lógico que apareceu. Teve alguma avaliação? Graças a Deus, não. Tô louco pra ver o meu. Tem que dar uma olhada. Depois eu peço pra minha mulher conectar. Eu vou pedir pra ela dar uma acessada e a gente vai separar tudo ali. Na semana que vem vamos descobrir o que tem no Lulu. Eu tô de até, Abner Rodrigues. Putz, graças a Deus não vamos descobrir o que tem no Lulu. Atenção, vocês, amigas de Abner Rodrigues, que já tiveram envolvimento, que a gente sabe que o Abner aqui passa cerol na geral, não vem? Essas meninas aí que tá dando rolê e tal. Eu até me inscrevi no Black Friday. Eu sei, pra quê? Black Friday, né? Isso. Pra quê? Oi? Pra quê? A gata que me desse um beijo me levava pra cama. Olha que maravilha. Só apareceu uma pro... Bom, você, moça, que conhece Abner Rodrigues, já deixe sua opinião sobre ele no Lulu, que semana que vem nós vamos ler o Lulu de Abner. Eles vão desmascarar esse sacana aqui, certo? Vamos... É isso mesmo. Que isso, bicho? Para pra... É o Jiraya. Bom, vamos aqui, antes de acabar o programa, temos mais um quadro, temos as notícias, temos atenção técnica, por favor, separa pra gente conexão agora, nesse momento, com o link da Rede Globo. Nós vamos... Atenção. Alô, fala, Abner. Antes disso, eu quero me despedir de todos vocês. Eu tenho um compromisso urgente agora, eu tenho que ir embora. O programa tá acabando daqui a 2 minutos, seu idiota. Rapidinho? Tá, então pô, bora. Então vamos para o Jornal Irracional e daqui a pouquinho a gente volta. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nesse final de semana, venha se divertir no Clube do Tiro no Peito. 14 pessoas morreram e 15 ficaram feridas. Incrível! Vagões viciados em maconha deixam o serviço em plena luz do dia para usar drogas. Uma câmera registrou o momento em que os vagões saíram dos trilhos ontem à tarde. Na sequência, uma nuvem de poeira e fumaça. Reforma de escadarias em universidades traz problemas para alunos. As mulheres mais altas conseguem subir os degraus, mas as de estatura mediana encontram dificuldades. Na rede privada e na federal, as médias caíram. IBGE passa a calcular o tamanho dos dedos e confirma. Dedo indicador está crescendo apenas 1%. Foi a menor taxa para o mês desde 2002, quando o IBGE mudou a forma de calcular o indicador. Falando em números, calcularam quantos gases que Jô Soares soltou no último mês. Qual foi o resultado? metade do número de setembro, mas 41% maior do que em outubro de 2012. No ano, são mais de 1 milhão e 400 mil. Baseado nesses números, a venda de torresmos nos botecos será suspensa. O autor da lei explica. Com isso, a gente está contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população, melhorando o índice de saúde pública e melhorando o meio ambiente. O INMF, Imposto Nacional da Mulher Feia, vai completar um ano de existência. Para cada mulher feia, 25 centavos são cobrados por mês. Desde janeiro, a arrecadação do governo chegou a 900 bilhões de reais. Boa noite, fique agora com tapas e beijos. Muito bem, galera, infelizmente a dor do parto é dura, mas nós tem que partir, é triste. Está acabando mais uma edição do Escola Show, 8ª edição, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. E Faustão? Opa, que isso, não, que isso, para com isso. E lembre-se, toda semana, foi só essa semana que mudou, né, por problemas de saúde, mas toda semana... Tem edição nova ao vivo, quinta-feira, às 8 da noite, em escolashow.com.br. Você não perca assim o nosso podcast. Abner Rodrigues, muito obrigado, principalmente, por ter remarcado aí o seu obrigado, calendário. Obrigado, Marcos. Pra... O Marcos ferrou comigo. Exatamente. Desculpa, cara. Mas não, mas relaxa, tá tranquilo. É um prazer apresentar o programa e estar com a galera aí toda semana. Exatamente. Muito obrigado. Um grande abraço a vocês, galera. A gente volta na semana que vem com a 9ª edição. E é isso aí. Bom final de semana. Mais informações, links e tudo mais, deixe seu comentário. Escolashow.com.br. Procure pelo link desta 7ª edição. E semana que vem, estamos de volta. Tchau.